Portal do Arrocha. Você vai ouvir da boca dele que ele ama. Chora! Eu tenho muita coisa pra lhe dizer. O erro dele foi um dia te querer. Porque a gente tem amor, mas você o que é que tem? Só horas em um quarto de um motel. Depois você não imaginei. Olha bem na minha cara, vê se estou preocupada. Pois você é só mais uma que por ele foi usada. E pra te provar que é verdade, eu vou deixar ele ir. Oh, o que eu queria te dizer, vá se preparando pra sofrer. É da boca dele que você vai ouvir. Fala pra ela que você não ama ela. Fala pra ela que o seu amor sou eu. Deixa bem claro que com ela foi só cama. E que seu coração pra sempre vai ser meu. Fala pra ela que você não ama ela. Fala pra ela que o seu amor sou eu. Deixa bem claro que com ela foi só cama. E que seu coração pra sempre vai ser meu. Pra lhe dizer, o erro dele foi um dia te querer. Porque a gente tem amor, mas você o que que tem? Só horas em um quarto de um hotel. Depois você não imagina. Olha bem na minha cara, vê se estou preocupada. Pois você é só mais uma que por ele foi usada. E pra te provar que é verdade, eu vou deixar ele ir. Pode ir. Que eu queria te dizer, vá se preparando pra sofrer. É da boca dele que você vai ouvir.